deixem em paz. Saiam de retro, leve seu mal pra outro lugar. Lá dentro da cadeia tem um mano sem perspectiva. Alma segue viva, mas não sabe mais sonhar. Mais uma vela acesa pra abençoar quem vai. Mais um lenço molhado pela lágrima que cai. É toque de recolher, pra casa que é toque de recolher. Senhor, nos mande então o toque de acolher. Eu piso macio nesse chão pra não fazer barulho. Durma em paz, porque o pesadelo que se vê aqui não dá pra acordar pra fugir. Te assustaria bem mais. Criança, não chore, não diga não, não diga perdão se não tiver culpa. Seja um vencedor, pois é esse seu direito. Depois olhe seu prefeito e diga chupa. Por quê? Por quê? Lá onde a miséria não demora a chegar, onde a ganância vem pra te instigar. Menino novo chega a falar, me diz quem eu tenho que matar. Olhem pro povo, democracia é mais que votar. E hoje o grito da liberdade nessa cidade vai ecoar. Eu sou livre. Penso e peço ao mundo, me dê o poder de te mudar de uma vez. Sobe o preço da água, o preço do pão, o preço de tudo, mas não sobe o salário de vocês. E mesmo se eu fosse um gênio e falasse todas as línguas, eu seria um nada se não sentisse dor. Louco é o homem que fala sozinho, que fala nada com nada. Não, louco é o homem que não conhece o amor. E entre muito ratatá e pou, pou, pou, e salvação num campo de futebol. E entre muito blá, blá, blá, eu vou, sempre buscando meu lugar nesse sol. A gente aqui sempre planta, colhe, come, planta, colhe, come. Quando cai esse meu povo, levanta, cai, levanta, cai, levanta e vai. Sempre tem outro pra querer derrubar. No olhar de um político, eu vi muito mais maldade do que no de um assassino a sangue frio. Significa que nós temos assassinos seriais direcionando os rumos do Brasil. Pedófilos, estupradores, matadores de meninos de 10 anos, levando um por um todos meus manos. Eles causaram todas nossas dores, nossos danos. Reunião, e aí família, como nós cobramos, hein, Jaqui? Lá onde a miséria não demora a chegar, onde a ganância vem pra te instigar. Menino novo chega a falar, me diz quem eu tenho que matar. Olhem pro povo, democracia é mais que votar. E hoje o grito da liberdade nessa cidade vai ecoar.